que tanta exploração. Colhe sofrimento, requinte de crueldade, bárbaro cruento. Infames com o pensamento podre vão esnobando. Chama a polícia pra defender seu patrimônio. Com microfone e punho, afrontando cara a cara. Com os neurônios ligados, é minha arma que dispara. Em lados opostos, disparando, libertar ideal. E quem é quem vem, que vem no verso marginal. Antissocial, perturbador, realista, escancarando a barbárie. A carne em oficina, munição tem de sobra pro repero ativista. Potencial de guerrilha é que trago nas rimas. O pesadelo dos poderosos, meu ódio é classista de Bakunin, Che Guevara, de Marta Zapatista. Retaliação pelo mundo, olho por olho, dente por dente. Reação contra os gananciosos prepotentes. O sistema faz o pobre desde o berço sofrer. Com a dor de acordar de manhã e não tem nada pra comer. Aqui na terra da garoa, núcleo da bandidagem, condomínios, favela contrasta, paisagem, horizontes forrados de barracos, a cara do medo de um extremo, a outra acompanhando o relevo. O sofrimento não tem espécie, cor nem raça. Quem foi empobrecido sente o que é desgraça. Onde a fome domina, prolifera a miséria. Vivendo de migalha, sobrevivendo nas trevas. Terminado por um sistema desumano perverso, onde o ódio se intensifica com a ordem e progresso. Só lágrimas, tragédias, desumanidade, catarse em combate na era da barbárie. Engajado no rap, combatente contra o opressor, abrindo a porta do coração e liberando rancor. Implantado pela ostentação, luxúria, deixando os invisibilizados na penúria. Cadê igualdade promissora dos governistas? Toda a riqueza produzida nos cofres da burguesia. Opulência de um lado e inópia do outro. 10 sobre 90, contraste tenebroso. Miséria, riqueza, um abismo profundo. Consequência do saque que o G8 fez o terceiro mundo. O clã estadunidense se vingou, mas jamais apagará. Todo 11 do 9 é dia de comemorar. De que a terra tremeu e a imagem não se confunde. O fogaréu foi de verdade e não foi feito em Hollywood. Manico e desastre as torres de Nova York. Enquanto o mundo chorava, eu refletia sobre as mortes. Quem semeia a miséria, colhe a crueldade. Tormenta quem explorou, outros povos sem piedade. Sugadores do planeta, sangue frio e sem pudor. Destruição pro mundo segue a todo vapor. Doença social, sente o drama, sente a dor. Subindo trição, inanição, marasma, coxa cor. África, Ásia, América Latina, todos na mira da maior carnificina. Descarrego o que está na mente em ebulição. Aos invisibilizados, esquecido por Deus o fundão. Extermínio, desastre, frieza, crueldade. Estamos no auge da era da barbárie, onde a maioria nem tem o direito à vida. Sem acesso à educação, alimentação, moradia. Governos reformistas, completo entreguismo. Empobrecimento do nosso povo, sustento e luxo dos ricos. Não tenho trava na fala, no argumento. Foda a retaliação do sistema do governo. Vocês não podem aprisionar os meus pensamentos. Vocês não pagam na minha mente a dor e o sofrimento. A lógica da escravidão perpetuada na sociedade. Poucas coisas mudaram do passado pra atualidade. Meus ancestrais sofreram os maiores crimes da humanidade. Sequestro, saque, escravidão, massacre. A lei áurea é uma falsa abolição. Sobrevivemos sem justiça, sem reparação. A revolução tem que ser feita de forma concreta. Do gueto pra periferia, do subúrbio pra favela. Um atentado coletivo de fuzil e livros no combate constante contra o capitalismo. Sempre atentos com a situação no ar e cru. Os poderosos devem ser degolados em praça pública. Escolarinho branca, burguesia, os primeiros da lista. Os culpados que merecem guilhotina. Confesso que tenho mais sede de vingança do que de justiça. Quando me lembro do etnocídio afro-indígena, meu desejo é ver corpo de europeus mutilados. Pra pagar por tanto sangue derramado. Verbo super quente, cérebro erupção. Catarse em combate rumo à revolução.